gostou da carreta, né? Tira o olho, vai, vai. Sente a pressão, agora eu quero ver. Aí, cortei as molas, rebaixei e joguei no chão. Nitro, nós! Ei, Mag, Maverick aspirado, Civic, Nitro, 300 HP, se roncar vai 2 litros, motor injetado, disco nas 4 rodas, câmbio com dente reto, põe na pista que é foda, fusca tubo, que absurdo, de vagabundo, de 0 a 400 metros faz em 10 segundos, Astra, Celta, Corsa, Gol, banco de couro recaro, DVD, Neon, Audi A3, em 5 segundos, ponto 6, se liga o Nitro vai dar dó, faz em 3, isso filme de G5, aqui ninguém me vê, não paro no sinal, não olho pra você, 2.4, o ronco é alto, nem sinto toque, Mag tá no som, rap, hip hop, sem placa, cavalo de pau, tem racha, lá na marginal, não tenho medo de curva, sou piloto de fuga, no banco do carona só senta vagabunda, quando eu andava a pé pegava só um 7.3, economizei pra esculachar de vez, agora vem, vem, sente a pressão, cortei as molas, rebaixei, joguei no chão, rebaixei. Nitro, nós, agora é minha vez. Rebaixei, aro 16. Corneta, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3. Rebaixei, aro 16. Cuidado, placa LSJ0023. Rebaixei, aro 16. Se me ganhar no racha, eu dou meu carro pra vocês. Polícia de longe, ouve o ronco do motor. Sabe que sou eu, quer saber quem eu sou? Carro lavado, brilhando, escapamento gritando. Vadia no carona, agora eu tô variando. Estacione, faz sucesso no castelo das pedras. Arrasto quem eu quero no sítio duro, na queda. Não encosta, tira a mão que eu disparo o alarme. Trilha sonora do meu som é o rap funk charme. Da Barra Santa Cruz, vamos ver quem pode mais. Piranha tem moral, sola no banco de trás. De Chevette, Fusquinha, Opala, você me quer. De Kombi ou de van, você não ganha, mulher. Mas quando ouve o som do tubo, corneta, bazuca, até sujeito homem quer me dar, vira puta. Imagina só se fosse um TT, todo rebaixado no painel e um DVD. Vagabundo ia pular lá pra dentro só pra ver se é cantor de hip hop ou artista de TV. Tem que ser Six, Bunker, São Tomé, Hard Rock, Axé, mulher, carro bom, hip hop, São Paulo, Vila Olímpia, vem que é muita pressão. Por isso eu cortei as molas, rebaixei, joguei no chão. Rebaixei, aro 16, Nitro, nós, agora é a minha vez. Rebaixei, aro 16, corneta, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3. Rebaixei, aro 16, cuidado, placa LSJ0023. Rebaixei, aro 16, se me ganhar no racha eu dou meu carro pra você. Paguei à vista, sem cheque, só no dinheiro, aerofólio cromado, banco todo inclinado, o vendedor tá bolado. Aí, chama a polícia, esse moleque é de pega ou é piloto de pista? A transferência é no dock, sem fila, no laptop. Não vou sair daqui sem trocar meu para-choque. É que hoje vai ter festa, vai, deixa o carro pronto. É no posto do recreio que vai rolar o encontro. Carro de tudo, quanto é tipo acessório. Rio, Santos, São Paulo, General Osório. MP3 tá na moda, da Sony Pioneer é foda. De tudo quanto é marca, suspensão, aro, roda. Que porra de Dakota é aquela ali? Tá insana. O dono tem bom gosto e gastou muita grana. Se competir no som, bom aí não leva o prêmio. Nitro, nós! Até a boca no veneno. Arrancada não vai ter pra ninguém. Em 5.7 a Eclipse se faz 100, então vem. Mas pra quem tava de van, até eu tô no lucro. Caxias é o lugar, vem pra cá, tamo junto. É que na pista, parceiro, é muita pressão. Por isso eu cortei as molas, rebaixei, joguei no chão. Rebaixei, aro 16. Nitro, nós, agora é minha vez. Rebaixei, aro 16. Corneta, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3. Rebaixei, aro 16. Cuidado, placa LSJ0023. Rebaixei, aro 16. Se me ganhar no racha, eu dou meu carro pra você. Rebaixei, aro 16. Nitro, nós, agora é minha vez. Rebaixei, aro 16. Corneta, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3. Rebaixei, aro 16. Cuidado, placa LSJ0023. Rebaixei, aro 16. Se me ganhar no racha, eu dou meu carro pra vocês.